fundo, como passam teus dias? Diz se a razão nos chega para viver, se amor nos serve, amor não dá de comer. Fico melhor assim. Caso vai pensando em mim, se tocamos em alguma coisa, se me chamas por algum. Podem ver, se nos podem tocar, o meu desejo é morrer na paz do teu beijo. Em algumas coisas, nós seguimos por alguns sentidos. Se nos podem ver, não nos podem tocar. O meu desejo é morrer na paz do teu beijo. Por um beijo mais.